because concreto. Aí. Carpe diem é o que sobra, manter minha esperança. Não dá asa à cobra, sempre que ela me beija e diz que eu sou muito novo, eu me sinto amassando Éden, fruto proibido. Eu nem fico mais bêbado, nem bolado. Sinceramente, eu nem consigo viver sozinho pra sempre, mas nunca sem motivo. Meu motivo continua sendo grana e bens, preencher o vazio da alma com matéria, mesmo sabendo que não funciona, mesmo sabendo que pessoas e sentimentos são coisas sérias. Ouro e coisas caras não servem de reboco pra mim. São curativos baratos. Pelo menos eu sinto algum prazer na minha mente. Uma confusão. Não sei usar mais minha intuição. Deve ter terminado de se deteriorar. Enferrujar, eu não vou melhorar. Mesmo se eu tentasse, você vir me salvar. Eu preciso determinar de uma vez por todas em quem confiar. Pra ninguém nunca mais me faquear, eu sempre mantenho o pé atrás. Eles têm dito que eu rimo de um jeito esquisito. Eu sou bizarro, eu não fui gozado, eu fui cuspido. Nojento, sempre claro com o que eu quero, com o que eu acho. Eu não acho porra nenhuma, eu faço. Libero minha passagem, procuro a minha verdade. Não botam a cara por medo ou orgulho. Então mesmo com oportunidade, morrerão na margem. Eu não posso ter margem de erro, ter margem de erro. Aqui é confirmar seu enterro, deixar quem te ama triste de corpo inteiro. Minha alma triste, energia jogada pra baixo. Mas quando ela encosta, deixa tudo isso tão alto. E tudo isso ela dá, o seu aperto de mão ela dá. Tudo que você fala ela dá, ela mesma ela dá. Essas palavras são ladaia, o seu abraço ela dá. Toda essa porra ela dá, minha vida ladaia.